vim pros malucos, eu vim pros malucos mesmo, eu vim pros malucos, eu vim pros malucos mesmo, eu vim pros malucos, eu vim pros malucos mesmo, eu vim pros malucos, eu vim pros malucos mesmo, eu vim pros malucos. Ele é da vida, é da paz, é o eterno juiz, é o grande mestre, rapaz. Ele é a voz que ecoa na multidão, é o raio de luz que brilha na escuridão. Ele é o grande, é o poderoso, é a justiça, é o mais, é o que venceu por nós e a liberdade nos traz. Ele é o bom advogado que destroça o feroz, que resgata o perdido e que pro mundo dá voz. Seu nome é Cristo, Yeshua, Messias, Jesus, é o bom samaritano, o eterno soberano. Ele é o resgate pro bandido, a chance pro excluído, saída pros perdidos, seu verdadeiro amigo. Jesus, o mestre é o que salva os manos. Jesus, a água que batiza o insano. Ele é por nós, e com seu sangue trouxe a cura. Por nós, o fim da escravidão na rua. Ele é a voz dos quatro cantos que ecoa na favela, a lágrima do preso que chora lá na cela. É o abraço de uma mãe na madrugada fria, após uma pá de tiro na guerra ali na ilha. Ele é a cura do aidético que veio do fundão, pro câncer da bandida, Cristo é a solução. Truta pá, pense bem, no mundão quem é quem? Brasilzão 07 não tá bom pra ninguém. Pop está de quebrada, de mente vilã, parasita, falido, noia de amanhã. Jesus é a saída, parceiro, ainda dá tempo. Conselho da coroa, não se perde no vento. Melhor é prevenir do que remediar. As ruas do DF cheiram sangue, rapá. É tempo de mudança, é tempo de revolução. Pelas ruas do DF, 2017. Eu vim pros malucos, eu vim pros malucos.